Bom dia a todos e bem-vindos ao Innovation Now. Este evento será espaço para a partilha de conhecimento, de ideias e de experiências. Ao longo do dia teremos inúmeras apresentações, uma roundtable e também formações pelas quais puderam optar. Teremos ainda uma mostra de empresas e produtos que decorrerá nas instalações da Universidade, da Reitoria e para a qual também terão tempo destinado para visitar. Agradeço desde já ao Vasco Miranda por um momento musical tão inspirador e que nos enche de uma energia positiva para o resto do dia. E passo a apresentar os intervenientes desta sessão de abertura, para os quais agradeço desde já a disponibilidade e também a presença. Temos então o excelentíssimo reitor da Universidade de Aveiro, o professor Dr. Manuel Assunção. Temos também a engenheira Raquel Madureira, vereadora da Câmara Municipal de Aveiro. O engenheiro José Bonfim, enquanto representante da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Bruno Cancela, coordenador deste evento, o Innovation Now. E por último, Orlando Pinheiro, presidente da Associação Pesta Aveiro. Dou então a palavra ao professor Dr. Manuel Assunção, que dará início a esta sessão de abertura. Bom dia, muito obrigado, apresentação, pelas palavras sempre prominentes de que é preciso abordar as pessoas, principalmente com estudantes, não é? Portanto, as boas-vindas a todos. Naturalmente, começo por saudar muito especialmente a doutora Raquel Madureira, vereadora da Câmara Municipal de Aveiro, e que mais uma vez teve a bondade e a simpatia de estar presente em eventos organizados pela Universidade de Aveiro, ela própria ou não Universidade de Aveiro, ela própria, eu ia dizer um produto, mas não um produto, mas uma pessoa nascida, criada em Aveiro e formada na Universidade, bem formada na Universidade de Aveiro. E, portanto, muito obrigado, Sra. Doutora, por estar aqui. Uma saudação ao Sr. Engenheiro José Bonfim, que aqui representa a Fundação da Ciência e Tecnologia, FCT. Muito obrigado também por se associar a este evento e, naturalmente, aos responsáveis principais por termos aqui o evento, o Orlando Pinheiro, na qualidade de presidente do BEST, e aqui o nosso local organizador, o Bruno Cancela, um cumprimento muito especial para ele. Portanto, as minhas palavras, a minha presença aqui, obviamente, é desse ponto de vista de dizer que se sintam em casa, que são muito bem-vindos todos os que são de cá, os que não são de cá, a este evento. É um evento onde se fala de dinamismo, onde se fala de inovação, que essencialmente mete estudantes, portanto é um evento de e para estudantes, principalmente, e portanto este é um aspecto muito que eu gosto muito de sublinhar. Nós temos, como eu costumo dizer, também é bom as pessoas terem uma ideia, temos cerca de 500 eventos por ano na Universidade, temos cerca de 100 internacionais e temos alguns só de estudantes, e portanto eu gosto em particular de sublinhar este de caráter internacional, porque a internacionalização é hoje uma pedra de toque das universidades e da vida de todos, e também estes que envolvem especialmente estudantes. Portanto, muitos parabéns por terem posto de pé esta mostra, esta organização. Naturalmente, esta questão da inovação de produtos e projetos é particularmente importante no nosso país, na vida das sociedades modernas, vai casa especialmente bem connosco. A Universidade de Aveiro nasceu apenas há 40 anos, realmente 41 e picos, não é? Ainda não chegou aos 42, é bem mais nova que eu, não é? Portanto, tem uma esperança média de vida muito superior à minha, não é? E nasceu exatamente num contexto de inovação e de pioneirismo desde o primeiro momento. Nasceu encostada ou em parceria com as telecomunicações, como almas gêmeas, e tem crescido a partir daí sempre com esta preocupação por criação de coisas novas, de cursos novos, de áreas de investigação pioneiras, e também muito ligada a esta questão de inovação de produtos e projetos, tendo sempre este lado que representa a inovação de produtos e projetos, é para alguém, e esse alguém é a sociedade que está do outro lado, ou que está connosco aqui na cidade e no resto do mundo, e portanto a Universidade de Aveiro, desde o primeiro momento, tentou ouvir a sociedade, a região, a cidade, e com certeza tentou dar-lhe, contribuir com boas respostas para essa realidade, no melhor conceito do que hoje vem chamando de universidade cívica, portanto uma universidade realmente em osmose com o meio que a rodeia. Bom, e portanto o nosso, a marca do nosso pioneirismo associada à nossa juventude é esse facto de estarmos entre as 100 melhores universidades do mundo no ranking das universidades com menos de 50 anos e portanto é algo que dá bem uma mostra dessa, desse nosso posicionamento e da nossa qualidade, da qualidade instalada, como disse, ao serviço da cidade, do país, da região e do mundo, como devem ser as universidades. Portanto, um agradecimento muito especial ao BEST, não confundir com o Banco BEST, não, porque se não financiavam já aqui a Universidade de Aveiro, em vez de pedirem subsídios, não é? Mas, portanto, o BEST, e na pessoa do Bruno Cancela, saúde todos, e da Viviane, claro, saúde todos aqueles que se empenharam para que isto acontecesse, porque isto está sempre muito, muito trabalho a montar. E, portanto, tenham, antes de desejar um bom dia a todos, um bom evento, uma saudação especial, vejo ali o Rogério, o doutor Rogério foi meu aluno, vejam bem, como eu já sou antigo, não é? E ele agora é uma estrela, como vocês vão ver, que vos vai falar a seguir. Portanto, um abraço especial ao Rogério, se me permite tratá-lo assim, e pronto, e sejam, continuem a ser felizes aqui durante esta mostra, está bem? E desfrutem, o tempo hoje não está tão bom, não é? Mas sobre o tempo e as belezas da Aveiro não deixará de falar a doutora Raquel Madureira. Muito obrigado a todos e tenham um bom evento. Obrigada pelas suas palavras e também pelo acolhimento e apoio que a Universidade sempre nos dá para os nossos projetos. Passo então a palavra para a engenheira Raquel Madureira. Olá, muito bom dia. Queria antes de mais cumprimentar o meu magnífico reitor, trazer cumprimentos do Sr. Presidente, a engenheira representante da Fundação Ciência e Tecnologia, a organização, e permitem-me uma breve palavra de cumprimento, porque infelizmente naquele dia não pude estar, mas pelo recém-empossado Presidente da BESC. É de facto uma honra para mim, como digo, nascida e criada na Universidade de Aveiro, estar sempre associada e cada vez mais às associações, às entidades, aos congressos. Chamo o município para estar nestes momentos de abertura, que é algo que realmente nos aquece o coração, porque de facto o nosso executivo tem realmente esta vontade cada vez mais de associar e Aveiro e o executivo, a autarquia e os municípios, sermos todos um só, sermos toda região. E por isso apresento a todos os cumprimentos do Engenheiro Ribal Esteves e dar-vos os parabéns por esta iniciativa. Uma palavra também à ABS, porque no pelouro da Juventude Séniores de Empreendedorismo, um dos que tenho sob a minha responsabilidade, permita-me que diga que, de facto, a ABS é uma das associações juvenis e empreendedoras que mais tem trabalhado, que mais tem mostrado vontade de, institucionalmente, cada vez mais, com menos dinheiro, mas com muita amizade institucional, fazermos mais para a nossa cidade, para os nossos estudantes e para os nossos municípios. De facto, essa palavra, espero que o Sr. Reitor tenha isso em atenção quando distribui as verbas, a Associação Académica, porque existe realmente toda uma panóplia, além dos núcleos que são fundamentais da Associação Académica, toda uma panóplia de associações que existem, nomeadamente de caráter internacional, que também é de valorizar, e permito também puxar a brasa à minha sardinha, como a BEST e o I3S, por exemplo, ali no Departamento de Eletrónica e Telecomunicações. Por isso, uma palavra de apreço e de valorização à BEST, pelas suas iniciativas, pelo seu trabalho, e dizer-lhe que tem a fasquia muito alta para continuar a tradição dos seus colegas realmente a empreender e a inovar. E como dizia eu também, este dia é muito importante e não podia ter calhado melhor, porque hoje, 16 de outubro, é de facto o dia da região de Aveiro. Vamos comemorá-lo esta tarde em Estarranja, ao final da noite em Oliveira do Bairro, e não podia ser melhor mote para comemorar Aveiro, a região de Aveiro, como a inovação, o empreendedorismo, a força motriz que está por trás desta região, que além de bonita e ter sido abençoada pela natureza, também tem sido abençoada pelos cérebros e pela motivação das pessoas que cá passam. Todos os que cá passam ficam sempre um bocadinho aveirenses. A Universidade contribui muito para isso, incute-nos um espírito, de facto, de vontade, de vencer, e não há nada como celebrar, de facto, a inovação. E perceber que inovação é ter, é fazer, como é que eu tinha redecorado, que agora esqueci-me, é ter, é fazer e é ser. É ter porque, de facto, é importante que com os conhecimentos científicos consigamos encontrar produtos novos, produtos inovadores que vinguem no mercado. A ciência pura é, de facto, importante, desbravar as barreiras do conhecimento, mas às vezes não é só. Às vezes um bom produto que serve toda a gente, como por exemplo o pão, o que não implica que ter uma padaria seja, de facto, um sucesso. Por isso não é só o ter, é também o fazer. A inovação está no fazer, na maneira audaciosa com que se entra no mundo dos negócios, como se consegue trabalhar as matérias, às vezes num produto até que já existe, mas que temos a inteligência e uma eficácia de transmiti-lo ao público. E depois o fazer, o ser. O ser, porque a inovação também está na atitude responsável, de cidadania, de trabalhar para um conjunto de pessoas que vivem à nossa volta, porque como seres humanos vivemos em comunidade, e a inovação também às vezes não é só ter aquele produto extraordinariamente moderno, mas é que ele esteja ao serviço de facto das pessoas e das populações, seja o produto, seja o nosso próprio trabalho. Como bons cidadãos, ativos, intervenientes e procuramos nós próprios essa inovação. Por isso, mais uma vez, desejo à Besta continuação de ótimos trabalhos, que saiba motivar. Agradeço também a vossa coragem de ter-se levantado de manhã, sair da vossa rotina e terem vindo aqui. Aveiro, diga. Mas costumam ter aulas, por isso é que eu estou a dizer, pronto, foi um bocadinho de coragem, devia estar nas aulas, é verdade, mas vá, hoje tenho uma boa desculpa e, de facto, a coragem de sair da rotina, de estarem associados a esta situação. Tivemos também na Câmara Municipal, no dia 17 e 18 de setembro, os Tech Days, uma iniciativa também na área das telecomunicações, da eletrónica e do TIC, no sentido de tornar cada vez mais Aveiro referência tecnológica. Esperemos que para o ano, cada vez mais, esse evento vá crescendo, vá amadurecendo e contamos com vocês. Também muito brevemente, em novembro, vamos lançar um concurso muito interessante, exatamente neste desafio de fazer mais com o mesmo, ou seja, objetos do quotidiano, muitos deles que não têm tido evolução ao longo dos séculos, diria eu, ou pelo menos do último século e meio, mas que precisam aqui do rebranding para continuarmos para o futuro. Por isso, fiquem atentos, na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, de 21 a 29 de novembro, vamos fazer o lançamento de um concurso e lançar o repto para ficarem curiosos aos alunos da engenharia, do design, das tecnologias, de facto que estejam atentos a esse concurso. Por isso, Aveiro é mesmo assim, é inovação, é vontade de fazer e, de facto, a BES leva a sério o mote da vida académica na prática. É aqui que se deve começar e dar os primeiros passos. De facto, o futuro é hoje, Aveiro é nosso e o futuro é vosso. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras e também por desafiar os nossos estudantes. É bom contar com a confiança da Câmara e também podermos cada vez mais integrar os nossos projetos na cidade de Aveiro. Passo então a palavra ao Bruno Cancela, que vos dará pessoalmente as boas-vindas ao evento. Bom dia a todos. Caros colegas, cabe-me a mim, como coordenador do Innovation Now, dar-vos as boas-vindas. Muito porque realmente tenho uma boa desculpa para hoje faltar às aulas. Uma desculpa um bocadinho melhor da habitual desculpa de antes de uma sexta-feira haver uma quinta-feira académica, mas agradeço imenso a presença de todos neste evento que, por si só, tem um formato de inovação e é um evento inovador. Espero que gostem, espero que aproveitem o dia, aproveitem para estabelecer contactos, para conhecer os oradores, as empresas, aproveitem os workshops. Dar um cumprimento especial também a todos os oradores e entidades que vejo, já temos alguns na plateia, por toda a disponibilidade por terem estado presentes. É muito bom para nós este tipo de relação e a simpatia com que aceitaram o nosso convite e é uma honra ter-vos por cá. E claro, um cumprimento especial aos ilustres convidados que temos nesta mesa, que me acompanham nesta mesa e que comigo partilham esta sessão de abertura. E é para eles que eu gostaria de dirigir algumas palavras. O Innovation Now surgiu de um sonho, de uma idealização da Associação BEST em 2009. Daí em diante, já realizamos cerca de três edições e esta é a quarta edição do Innovation Now, sempre num crescendo de dimensão que culminou, obviamente, neste dia no auditório da Reitoria da Universidade de Aveiro. E para isso foram precisos muitas ajudas, muitos apoios, muitas pessoas a trabalhar. E não poderia deixar de destacar algumas neste momento da sessão de abertura. Em primeiro lugar, não poderia deixar de ser ao excelentíssimo reitor da Universidade de Aveiro, o professor Dr. Manuel Assunção, porque a Universidade de Aveiro foi incansável no apoio a este evento, a reitoria foi incansável no apoio e em tudo o que precisámos para este evento. A Universidade de Aveiro é realmente uma instituição especial. É uma instituição que impulsiona, que motiva, que investiga e que inova. É uma instituição que dá asas aos seus estudantes, que dá asas para os estudantes concretizarem os seus objetivos e as suas ambições. Por isso, mais uma vez, um muito obrigado. Depois, a Universidade de Aveiro tem também uma missão e uma postura num ponto forte enorme, que é a sua relação com o tecido empresarial. A ponte entre estudantes e as empresas é cada vez mais forte e cada vez maior. E no meio desta ponte, obviamente, que estará o poder local e o poder autárquico, aqui representado pela excelentíssima vereadora, a doutora Raquel Madureira, a quem agradeço o apoio a este evento e agradeço também, como já disse, os apoios que cada vez são mais uma realidade da Câmara Municipal de Aveiro à nossa associação. Depois, como poderia deixar de ser, falar de inovação em Portugal é falar também da FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Uma fundação que promove, apoia, impulsiona o desenvolvimento científico e tecnológico, a inovação. Aqui representada pelo excelentíssimo engenheiro José Bonfim, a quem tenho uma honra imensa de estar neste evento. Agradeço imenso, até porque nos vai acompanhar durante mais algumas horas. E agradeço imenso a simpatia com que aceitou este convite. É importante para nós que a FCT esteja representada. Muito obrigado. E por último, mas não menos importante, o meu caro amigo e colega Orlando Pinheiro, em representação do BES. Este evento não existiria se não fosse a Associação BES. E gostaria apenas de realçar a importância dos eventos e a relevância dos eventos que esta Associação tem vindo a realizar. Hoje temos uma equipa forte, uma equipa motivada, uma equipa de estudantes que querem fazer algo diferente. Querem sair da sua zona de conforto, querem ir mais além, querem ganhar e desenvolver, potenciar competências que certamente serão muito úteis no futuro. Eu estou quase a terminar, porque não estão cá para me ouvir, apenas dizer que Portugal é realmente, e esta mensagem para vós, meus colegas e amigos, Portugal é realmente um país pequeno. Como se isso não bastasse, porque por si só não tem mal algum, estamos em apuros e estamos em dificuldades. E as nossas empresas, o nosso tecido empresarial também sente isso. Mas muitas das nossas empresas, muitas delas, ainda não todas, mas grande parte delas, e algumas delas representadas na nossa mostra, já perceberam que o caminho a seguir é o caminho da investigação e o caminho da inovação. Não temos outros meios para competir e para vingar no mercado externo. Temos que ser diferentes, temos que fazer melhor, temos que procurar soluções para os problemas dos outros. E Portugal nisso é uma referência. Desenvolvimento científico, tecnológico e inovação, Portugal é uma referência, temos que ser orgulhosos. Mas, caros amigos, nós jovens, nós estudantes universitários, temos certamente responsabilidades acrescidas na continuidade deste trabalho que tem sido desenvolvido. Isto porque Portugal está inundo em dificuldades, está inundo numa tempestade. Há quem diga que essa tempestade está a passar, há quem diga que ainda está para vir pior. Veremos. O que eu sei e que eu tenho a certeza é que um dia passará. E nesse momento seremos nós, jovens, nós estudantes universitários, com mais capacidades, com mais competências e qualificações, que levaremos este barco para a frente. E eu tenho a certeza que a inovação e a investigação serão a rota que iremos seguir. Muito obrigado a todos. Mereces também um agradecimento por todo o teu empenho e dedicação neste projeto e por todo o teu entusiasmo. Passo então a palavra ao Orlando Pinheiro, presidente do BES Aveiro. Bom dia. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente deles. Eles me tiveram aqui a fazer um pequeno agradecimento a vocês. O meu principal objetivo de hoje será dar-vos a conhecer o que é que realmente é a Associação BES. Mas antes disso, gostaria, como é óbvio, de agradecer a vocês todos por estarem aqui presentes hoje. Gostaria também de dar um agradecimento especial a todos os que me acompanham na minha mesa. Sem dúvida ao nosso coordenador do evento, porque estes últimos dias têm sido bastante complicados para ele. Foi muito trabalho realmente, mas também não esquecendo toda a equipa que ele traz por trás, todos os membros da associação que se empenharam nestes últimos dias de uma forma exemplar. Vou então passar a falar um pouco do que é a nossa associação BES. BEST, Board European Students of Technology. É uma associação focada nos estudantes de ciências e tecnologias, essencialmente. Estamos representados em 33 países, com 96 grupos locais. Temos cerca de 4.500 membros ativos a trabalhar em toda a Europa e chegamos a cerca de 1,3 milhões de estudantes. Como muitas organizações, temos uma visão e uma missão. A nossa visão será sempre potenciar a diversidade com o intuito de desenvolver os estudantes. E como é que vamos desenvolver os estudantes? Para desenvolver os estudantes, temos então eventos na área de educação complementar, temos também envolvimento educacional e suporte à carreira. Educação complementar em que sentido? Temos cursos de tecnologia, como foi o caso deste último que nós organizamos, que foi na área de nanotecnologia. Eu peço desculpa, isto deve estar com pouca bateria. Ok. Nanotecnologia. Foi este verão. Isto são cursos sazonais. Por norma, um grupo local da Associação BEST organiza um por ano. Vocês, como estudantes, podem participar nos dos outros grupos locais em toda a Europa. Basta candidatarem-se. São 10 dias em que recebemos cerca de 20 estudantes de toda a Europa na nossa cidade de Aveiro. Nestes cursos temos a formação académica, como é óbvio, relacionada com o nosso tema, e temos ainda atividades culturais para que eles possam sair daqui a conhecer um pouco melhor a nossa cidade. Temos também as nossas competições de engenharia, essencialmente. Temos os nossos Aveiro Best Competitions, que são normalmente uma competição focalizada a um curso. Tem a duração aproximadamente 4 a 5 horas, normalmente costuma ser numa quarta-feira à tarde, para que toda a gente possa ter acesso a ela. E temos também as nossas conhecidas EBEC. EBEC, European Best Engineering Competition, é a maior competição de engenharia que existe na Europa neste momento. Nós somos o grupo local da Associação BEST e também fazemos a competição de engenharia a nível local. Depois, os vencedores de todas as locais reúnem-se numa nacional e os vencedores das nacionais vão representar o seu país na EBEC Final. Eventos na área de educação. Como é o Education? Isto, basicamente, é um fórum internacional em que serão discutidos assuntos com o intuito de melhorar a nossa educação em toda a Europa. Todos os outcomes destas formações são dados a entidades de renome, que têm a capacidade de fazer essa alteração para que a nossa educação cada vez seja melhor. Suporte à carreira. Temos então o Innovation Now, é uma feira de empresas acompanhada de workshops, uma roundtable. Vocês com este evento têm uma oportunidade de estar em contacto com algumas das nossas empresas parceiras, mas também temos outra maneira de vocês estarem em contacto com outras empresas que não estão aqui presentes hoje. Temos o Best Career Support, que é uma plataforma online em que podem fazer o preenchimento dos currículos na nossa página de BEST Internacional, em que depois serão divulgadas com todas as empresas que foram nossas parceiras, tanto nacionais como internacionais. Mas, como é óbvio, isto não é possível sem os nossos membros e toda a organização da nossa associação. Para que todos consigamos levar este barco todo no mesmo sentido, temos que ter algumas formações por trás, desde gestão de tempo, gestão de projetos, trabalho em equipa, liderança e comunicação virtual. Isto porquê? Porque muito do trabalho que nós fazemos é à distância. Envolvimento internacional, como é óbvio, não estamos sempre presentes, temos que ter essa capacidade. Liderança, está aqui um exemplo perfeito, o Bruno Cancela conseguiu liderar esta equipa e fez com que este evento seja possível. Temos alguns eventos internos para que consigamos ter estas bases para que podermos trabalhar e nos desenvolvermos. Isto são equipas de trabalho dentro da nossa associação. Temos a equipa de marketing, que trata de toda a publicidade dos nossos eventos e da nossa associação. Temos Information Technology, que é tudo o que seja redes sociais e websites, eles tratam dessa área. Recursos humanos, para gerir estas 60 pessoas que estão aqui todos os dias a trabalhar é complicado, é preciso uma pessoa só para isso, quase. Temos uma equipa também de competições, o nome diz tudo, penso, trata da parte do Aveiro Best Competitions, a EBEC, e temos como nossa base também fundraising, porque a verdade é que sem dinheiro nós não conseguimos fazer nada neste momento. Então são eles que nos arranjam esses apoios, estas parcerias com estas instituições e empresas. Para terminar, o BEST Aveiro está mesmo na reta final do nosso recrutamento, do primeiro semestre. Se têm a curiosidade de saber o que é que nós fazemos, e de ser um bocadinho diferente e conseguir estar por trás de uma organização como é a da EBEC, como é a do Innovation Now e outros eventos internacionais também. Podem se candidatar até dia 18 de outubro. Venham experimentar. Ninguém assume um compromisso à partida, cada um dá o que quer ao best e a mais não é obrigado. Por isso, peço-vos que acedam à nossa página de Facebook, tenham lá mais informações, temos o vosso welcome packs também. E então, pronto, informem-se, se tiverem algumas dúvidas, estamos aqui o dia todo, estamos ao vosso dispor. Qualquer dúvida ou qualquer informação que necessitem, não hesitem a contactar. Obrigado pela presença. Obrigada, Orlando. E por último, passo a palavra ao engenheiro José Bonfim, que fará uma apresentação sobre a FCT e também da relevância da mesma para a inovação e investigação que se faz em Portugal. Ora, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Uma saudação especial ao servidor, à senhora vereadora, ao Bruno Cancela e ao Orlando Pinheiro. Foi-me pedido que fizesse uma apresentação genérica da FCT. Nós temos uma apresentação de base escrita em inglês, que eu mantive, enfim, mas se tiverem preferência, porque na vossa documentação figura em português, diremos uma versão em português. É uma apresentação standard, mas foi adaptada toda a parte mais específica, por exemplo, de projetos ou de apoio à ciência e investigação. Foi retirada nesta apresentação porque procurei que ela fosse mais focalizada em aspectos de oportunidades para jovens, portanto, para doutoramentos, pós-graduação, orientada para investigação e inovação. Mas permitam-me que use um minuto antes de ir à apresentação da FCT para, atendendo ou adiantado da minha idade e à experiência de 40 anos, eu sou um funcionário público atípico, que já sou há algum tempo elegível para a reforma e que se mantém a trabalhar para prazer e para o prazer de trabalhar na administração pública, o que não está muito, muito na moda, no mood, não é? E isso porque é desafiante a situação do sistema científico português. Eu, por o adiantado da idade, portanto, licenciei-me em meados dos anos 90 e iniciei as minhas atividades como investigador no velho Instituto de Alta Cultura, imaginem, para aqueles. Deve ter ouvido falar nisso, não é mais? Até lá. Até lá. Ok. E Portugal era uma coisa pequenina, imberbe, do ponto de vista da capacidade científica. Portugal era perfeitamente terceiro-mundista, estava ao nível de um país extremamente subdesenvolvido da América Latina, dos mais débeis hoje em dia, ou mesmo da África subsaariana, com elite científica, naturalmente, com gente de grande qualidade, mas com a ausência da massa crítica de volume. Portugal, do ponto de vista científico, não é o outro país, temos muito a progredir, mas, digamos, sobretudo nos últimos 10 anos, no final da década de 90 e no princípio na última década, houve um crescimento científico enorme. Portugal e a República Checa são dois casos de estudo de crescimento científico muito rápido. Que ocorreu neste país, que é em recursos humanos, muito baseado em jovens que foram para atividades de investigação e de inovação, que é com um forte incremento das despesas, pronto, evidentemente, dada a crise financeira e económica, houve, nos últimos anos, houve uma travagem nessa velocidade de expansão, mas criou-se, de facto, Portugal, e articulo com o que foi dito aqui pelos jovens do BEST, que talvez há muita retórica nessas áreas, e boa retórica daquela que se deve usar. Mas, de facto, e o estudo que está disponível no site da FCT, o diagnóstico para o sistema científico e tecnológico, está na versão em português e outra em inglês, recomendo em inglesa, porque não tem erros de edição, mostra, de facto, como o sistema cresceu significativamente. No entanto, temos um problema. Enquanto a base científica cresceu de forma muito, muito significativa e temos hoje massa crítica em muitas áreas, investigadores que estão nas redes internacionais são, por vezes, um dos atores mais competitivos a nível europeu e internacional, de uma forma geral. Nós temos, não temos a mesma eficiência, não temos tido a mesma eficiência, a mesma excelência, também não temos igual excelência em todas as áreas científicas, quando evitar esse discurso, mas, enfim, temos áreas onde, em todas as áreas temos excelência, temos áreas onde temos massa crítica com mais excelência e com uma composição etária relativamente jovem, embora com alguns problemas de remuneração atualmente, por causa dos problemas de impacto científico no setor público, que é um problema geral. Eu já passo à FCT, mas fechando este longo parênteses, porque eu penso que para vós talvez seja interessante, dizer que, de qualquer modo, Portugal não tem o mesmo brilhantismo enquanto país, nos últimos 10, 15 anos, na capacidade de transferir resultados de investigação para o setor empresarial, para a sociedade. Nesse aspecto, é sabido, isto não é por simpatia ou cortesia, é um facto que a Universidade de Aveiro é uma das universidades portuguesas mais efetivas desde a sua nascença, nasceu com essa vocação e falo com uma clara eficiência que é reconhecida no país e internacionalmente. E, de facto, esse é um dos aspectos, mantendo a excelência científica, mantendo as massas críticas e, desejavelmente, aumentando-as, na capacidade de investigação e desenvolvimento, há um longo caminho ainda a percorrer na ligação às empresas, etc. Mas aí também temos muitos casos de sucesso, não é? Temos, porventura, falta de massa crítica nesse caso de sucesso. Esse é o desafio. Portugal, costumo dizer, eu trabalho muito sendo engenheiro de formação, trabalho muito com economistas, Portugal é extremamente dual nessa. Não é? Temos do melhor e do menos bom nesta área da interface, investigação e inovação. Então, podíamos passar ao PowerPoint, por favor. Portanto, visão geral da FCT. Este primeiro slide é muito óbvio, não é? A Fundação, tendo um nome, a designação de Fundação, é uma atividade da administração pública, o nome é bastante enganador. É uma fundação pública, totalmente financiada pelo setor público. Na sua concepção original, a designação de Fundação tinha, porventura, uma certa expectativa que houvesse algum cofinanciamento privado da própria Fundação. Não existe. É uma agência pública e é o principal financiador das atividades de investigação, de projetos de investigação que os investigadores deste país, em colaboração com muitas equipas estrangeiras, fazem. E, por outro lado, é o principal financiador das populares bolsas para doutoramento, pós-doutoramento e outros tipos de bolsa, de estados tecnológicos, organizações internacionais, etc., que os interessarão particularmente em termos de auditório. E, digamos que, grosso modo, e já partilharei convosco alguns números, cerca de metade do orçamento da FCT, 90% do orçamento da FCT é para apoio a projetos de investigação e bolseiros de investigação, ou de pós-doutoramento, doutoramento e pós-doutoramento e outras bolsas, e 50% é projetos, 90% é para. Não, só 10% é para os próprios, dos seus recursos, portanto 90% é para o sistema. Este slide permite-vos ter aqui um pouco a composição do que é o orçamento da FCT, o que foi o orçamento da FCT em 2014, e portanto cerca de 468 milhões de euros, orçamento consolidado e executado. Por vezes há orçamentos previstos e orçamentos que não são executados, são números finais que respondem à efetiva execução, sendo que isso é a parte significativa do financiamento de investigação e de apoio à formação pós-graduada para a investigação e de investigadores e bolsas pós-doutoramento, portanto, já são investigadores nacionais ou estrangeiros, mas radicados no país, que a FCT financia, sendo que 32, a parte remanescente do financiamento vem significativamente da União Europeia, que, como bem sabem, financia de forma significativa a atividade de investigação, desenvolvimento e de inovação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Está aqui neste slide referido que a visão estratégica da FCT pretende que a Fundação se arranja por padrões internacionais de excelência, de qualidade, enfim, as normas standard. Evidentemente, lendo os jornais, verão sempre algumas críticas, há sempre coisas a melhorar e a corrigir, mas a referência da FCT, por exemplo, os avaliadores de projetos são todos não nacionais, são todos estrangeiros, na dimensão pequena do país. Portugal é um dos países, não há muitos, onde as práticas, apesar de haver problemas e críticas, as práticas de avaliação tentam ser tão independentes quanto possível, no sentido de mobilizar avaliadores estrangeiros. E, E há também esse desafio, que é difícil, exato como eu referi há pouco, de fomentar, na medida do que seja razoável, a transferência de resultados para o tecido produtivo. É uma atividade que não é só da FCT, é de outras agências, como a Agência de Inovação e outras entidades do Ministério da Economia, porque o core business da Fundação para a Ciência e Tecnologia é financiar a excelência na atividade de investigação. Mas não é necessariamente só a investigação fundamental do todo, pode ser a investigação aplicada, com certeza que sim, e aplicável, e desejavelmente com potencial elevado de utilização pela sociedade, pelas empresas e em redes internacionais. A excelência não significa, não deve ser confundida com investigação fundamental, básica. Esses são os eixos muito óbvios, mas só para uma pincelada telegráfica, já atingi o meu tempo, vou agora acelerar para não perturbar o vosso calendário. Portanto, esses são os eixos de atividade, pessoas, projetos, instituições, transferência de tecnologia, apoio a infraestruturas e a ciência de investigação e cooperação internacional, quer europeu, quer com países terceiros. Isso não avança por algum motivo exótico. Ah, ok. Pronto, eu vou passar por cima de algumas preocupações que a FCT tenha, no sentido, algumas já referi, de ser uma instituição de referência, transparente, e muito, como uma vertente ainda não mencionei, que está bastante associada às preocupações do BES, segundo compreender, que é exatamente as questões da sociedade de informação, agenda digital, portanto, e também nos últimos anos retomar algo que era a tradição da velha GNICT, que não dirá nada às novas gerações, mas é um organismo que nos anos, existiu até ao fim dos anos 80, e que é de facto uma fonte de reflexão estratégica sobre o futuro do sistema. Estas são as áreas científicas e tecnológicas, grandes áreas, portanto, são todas as áreas científicas e tecnológicas onde a FCT atua, todos os domínios científicos e tecnológicos, porque essencialmente há projetos na Fundação. Neste momento, em 2014, e neste momento também, estavam a decorrer eram financiados mais de 4 mil projetos, sendo o financiamento do projeto, tipicamente, depende da tipologia de projetos, entre os 50 e os 200 mil euros por projeto. E esses cerca de 4.300 projetos mobilizam cerca de 20 mil investidores, num sentido em que cada projeto tem tipicamente 5 investidores de várias instituições. Este slide permite-vos mostrar como é que se desagrega, como é que se reparte o orçamento da FCT por projetos, apoio a centros de investigação, cooperação internacional, e como veem, domina ali o apoio a projetos e o apoio a bolsas. Tem aqui, digamos, a tipologia de bolsas de doutoramento, que são presentes mais, bolsas de doutoramento em empresas, estágios tecnológicos. Eu tenho aqui alguns números sobre qual foi a situação em 2014, portanto, atribuídas mais de 400 bolsas de doutoramento, mais 16 de doutoramento em ambiente empresarial e também bolsas atribuídas em programas de doutoramento, digamos, acordados com as universidades. No final de 2014 havia 98 programas que a FCT tinha acordado com as universidades e ao meio dos quais havia cerca de 682 bolsas de doutoramento, o que significa que em 2004 a Fundação apoiou cerca de 1.300 doutorandos. Em estágios tecnológicos e organizações internacionais, o CERN, a Agência Espacial Europeia, o Observatório do Chile, o Astronómico do Chile, que também permitia alguns estágios internacionais. Portanto, isso é para vos dar uma ideia de oportunidades que poderão no futuro próximo explorar. E estou terminando com este último slide, onde podem encontrar, depois quando o consultarem, ao abrigo de um chapéu que chamamos de parcerias internacionais, sobretudo com universidades americanas, MIT, CMU, Austin, Fraunhofer, neste caso alemã, ao abrigo dessas parcerias internacionais entre universidades portuguesas e estas universidades de excelência americanas e também alemã, o Instituto de Fraunhofer, não é exatamente uma universidade, mas é um instituto de excelência, tem sido possível e é muito, muito orientada para programas de doutoramento em áreas tecnológicas, estamos a falar de nanotecnologias, tecnologia de informação tipicamente, matemática barra informática, estamos nessa área, nesse universo, e portanto, com o envolvimento de empresas nacionais, estamos em áreas bastante tecnológicas, que de formação avançada, orientada para a investigação e para o ambiente empresarial em áreas internacionais. E acabo com o nosso marketing, com o nosso slogan. Ok. Muito obrigado, foi um gosto. Peço desculpa ter estido o meu tempo.